Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, falamos hoje sobre as questões da justiça entre Macau e a China. Foram sempre, ao longo da história, um reflexo, um espelho fiel do complexo estatuto da administração portuguesa de Macau. Houve, ao longo do tempo, muitos casos de pedidos de extradição feitos na China. Na primeira metade do século XX, com o governo nacionalista, estes pedidos tornaram-se mais frequentes. Um caso célebre foi logo a abrir o século, em 1900, e foi um verdadeiro berbicacho. Sim, foi porque quando ocorre uma situação política muito particular na China, essa situação política é a tentativa de democratizar o regime chinês. Na altura, ainda a dinastia Qing. Ainda a dinastia Qing reinava. Já o extrator. Exato. A imperatriz Cixi tinha-se retirado para Xi'an e de maneira que tinha deixado o jovem imperador a reinar sozinho, um jovem imperador que ela própria tinha escolhido. Enfim, aquelas intrigas palacianas permitiram que Kang Youai e vários outros constitucionalistas, exato, reformistas, enfim, se posicionassem em torno do imperador e o influenciassem de modo a ele alterar o regime, deixar de ser aquele regime monolítico e absoluto. Que estava em decadência. Que estava em decadência absoluta e, portanto, eles pensavam que para salvar a China apenas com a constitucionalização. Que reformar. É que era possível. Entre essa gente são, creio eu, que são 120 nomes, eu não queria estar a errar, mas enfim, é mais de uma centena de nomes, mas não são muitos. Está o de Kang Youai, que assinam todos uma petição para a democratização da China, a criação de um parlamento. E, portanto, esse parlamento seria com essas pessoas que faziam parte dessa petição. A situação foi andando até que a Imperatriz Cixi foi alertada e arranca de Xi'an para Pequim e acaba com os chamados 100 dias, os 100 dias de democratização da China. Ela reduz o imperador ao silêncio e volta outra vez a reinar absoluta na China. Ora, são agarrados todos um a um, fogem Kang Youai e os outros. Os que podem fogem. Os que podem fogem. Para Macau, como sempre, vem uma quantidade muito grande dessa gente. Mas é assim, ao longo da história, já na transição da dinastia Ming para a dinastia Qing, tinha sido o mesmo. Exatamente. De maneira que nessa altura também é o mesmo. O diretor dos Correios e Telégrafos da China foi um dos que puseram a sua assinatura na petição para transformar o regime num regime constitucional. É um dos homens apanhados, é um dos homens que foge para Macau. Chega a Macau, precisamente, em 1900, à abertura do século, onde está o governador Rodrigues Galhardo. Recebe, a certa altura, um pedido de captura, precisamente, de Keng Lingshan. Ora, ele, enfim, não é um homem que não está, sabe pouco de Macau e, portanto, dispõe-se de imediato a cumprir esse pedido de captura e a entregar o Keng Lingshan ao vice-rei de Cantão. Mas é alertado, provavelmente, pelo seu secretário-geral e provavelmente é conhecida a posição do governador de concordar com a extradição. A população chinesa, ou melhor, os comerciantes chineses ameaçam o governador fazer uma greve geral, paralisarem Macau, como fizeram várias vezes na história, se ele aceitasse a extradição. Ora bom, tornou-se um problema difícil de resolver, porque, por um lado, o governador Galhardo não tinha argumentos para dizer que não, mas porque ele não é. Queria. Mas ele também não queria parecer um pau-mandado. Exatamente. E pior é que ele não é acusado de ser um revolucionário. Ele era acusado de peculato. Ele era acusado de peculato, portanto... Se ter apoderado de uns dinheiros dos CTT. Exatamente. Dos CTT não, dos telégrafos. Exato, da China. Ora bom, que cara é que teria o governador para dizer não, senhor, não entrego este criminoso delito comum. Não. Mas os defensores do Mandarim diziam que ele era, na verdade, uma vítima de uma intriga. É, exatamente. Ora... O que aconteceu foi uma coisa muito simples. Entraram os advogados na questão. Vai-se para tribunal para julgar a questão, para saber se era realmente... Era o meio certo de apurar a verdade. Apurar a verdade. E havia questões jurídicas que era preciso derimir. Entre elas, era preciso saber se o tribunal que o iria julgar na China poderia ou não condená-lo à pena de morte. E se sim, Portugal... Não, exatamente. Já foi nessa altura... O primeiro a abolir a pena de morte. Exatamente. Foi o grande pretexto que o governo de Macau conseguiu arranjar. Ora, o que é certo é que o processo vai para o Tribunal de Macau, primeira instância. Não se sabe exatamente qual foi o desfecho da primeira instância, porque o processo pura e simplesmente desapareceu. Aliás, é interessante notar que o arquivo dos tribunais de Macau desapareceu quase por completo. Portanto, foi sendo destruído, não sei se durante 1, 2, 3 teria havido alguma destruição, mas foi desaparecendo ao longo do tempo e algumas coisas até foram encontradas mais ou menos recentemente em locais que não tinham nada a ver com os tribunais. Portanto, mas o que é certo é que a primeira instância pronuncia-se, há recurso e esse recurso segue para Goa. Goa debate a questão, pronuncia-se, novo recurso, os tribunais de Goa e de Macau na altura, Goa era a relação, portanto, o tribunal de apelo, e de maneira que havia uma ligação muito forte entre as duas instituições judiciais, Macau e Goa. Ao fim de um certo tempo, acaba por parar no Supremo Tribunal de Lisboa. E no Supremo Tribunal de Lisboa as coisas andaram como andam sempre nos Supremos Tribunais, muito devagarinho, enfim, até haver finalmente uma decisão que também não se sabe qual teria sido. Mas o que se sabe é que cerca de 2, 3 anos depois, o Tribunal de Macau ordena a libertação de Keng Lingsam. Keng Lingsam que imediatamente abandona Macau e segue para a anti-Indochina, para o que é hoje o Vietnã. E, portanto, independentemente de qual a sentença que terá sido lavrada pelo Supremo Tribunal de Justiça, fosse ela qual fosse, já não se podia aplicar, porque o alvo já cá não estava, já estava no Vietnã, mas pior, a situação política já estava completamente diferente, mudou muito. Portanto, já o comboio da República estava em pleno andamento e, portanto, estava-se já há muito poucos anos de 1911 e da proclamação da República. Assim recordamos um dos muitos casos na complicada administração da justiça, nos casos que transgrediam as sempre pouco definidas fronteiras entre Macau e a China. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por Falar de Memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João, e até para a semana. Até para a semana, Hugo.